Total 9907, completa final, torre 18.6, tomou posto. Qual é a frequência da torre? 118, decimal 6. 18.6, total. Da 3305, livre ILS, desça para 2000, informe estabilizado. Entre 2000, peça autorizado, ILS, da 3305, reportará estabilizado. Gol 9075, boa noite, identifique, chegada Bonf, desça para 4000, o ajuste 10015. Chegada Bonf, identificou, desce 4000. Você deu contato com a casa? 7. Boa noite, avistado, livre pouso na 10, o vento é 120 graus com 9 nós, QNH 1015. Entendeu, livre pouso total 9907. Autorizado, pegou. 5 segundos, tchau. Autorizado, chame táxi, o Juné 63 no 3, o altímetro no 015. Autorizado, chame táxi, 1015 o altímetro, o Juné 63 no 3. Editor e vai te chamar para o táxi, na sua frequência, 63 no 5. Estabilizou no ILS 3305. A 3305, chame torre 18.6, tem o meu posto. 18.6, grato, 3305. Gol 9075, desça para 2000, está livre ILS, o ajuste 1015, informe no localizador. 2000, autorizado ILS, reporta localizador 75. Trip 5515 no ideal de descida, está autorizado 4.000 pés com 1.015. Gente, autorizado 4.000 com 1.015. 5 segundos, 5. 2 milhas para externo, trem baixado e travada. Boa noite, está 3305, vento 120 graus, com 10 nós, QNH 10, 15, livre pouso na 10. Gente, livre pouso na 10, 1.015, na 3305. Total 9907, na escuta? Na escuta, 9907. Por gentileza, faça um cheque no altímetro, ajustado aí a 64 pés, que é a elevação do aeródromo. Qual é o ajuste que está dando para os senhores aí? Ajuste de 1.015, total 9907. Ok, gente confere com o nosso aqui, porque uma aeronave da Gol, alguns instantes, levantou a possibilidade de estar errado. Ok, agradeço a informação, boa noite. Boa noite, boa noite. Perdão, 50. Ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette ao portão 07. Gente, primeira à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 07, na 3305. Para o táxi, Ocean é 6613, tem uma autonomia de 4 horas, 163 a bordo, Galeão. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, Ocean 63, 13. Autorizado o táxi, vai chamar no ponto de espera, pronto, 63. Espera pronto. 313, autorizada a linha e decolada 10, o vento é de 120 graus, 9 nós. Autorizada a decolar 10. Trip 5595 está reautorizado 2000, livre LS, informe do localizador. Autorizado 2000, livre LS, informa do localizador. 5-5. 7-5, estabilizado. Torre 18-6, bom pouso. 18-6, boa noite. Chegou 9075. 9075, boa noite. Complete a aproximação, guarde pista livre. Tem um Avianca iniciando a rolagem agora. 5075. O Gol 9075, tá livre o pouso, cheque o trem, o vento é 120 graus com 9 nós, o altímetro 1015. 1015, é, livre pouso para 10, baixar o dragão, 75. Xeré 6313, decolou de Salvador aos 35, perdão, aos 55, controle 198, bom voo e boa noite. Gente, grato, chama agora o controle Salvador 119, decimal, decimal 8, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Oxané 6313, decolado. Boa noite, Oxané 6313, contato radar. Autorizada por Adelaida, suba para o nível 360. Bem, transição 360, Vampeda. 6313. Trip 5595, chame a torre Salvador 18-6, tem um bom posto. 18-6, obrigado. Boa noite, o Azul 4209, cliente da Uniform, pronto para papel. 4209, aguarde minuto cópia 360, confins. Salvador, Trip 5595, estabilizando o curso localizador. Boa noite, Trip 5515, reporte passando externo, baixado travado. Tá bem. Boa noite, Oxané 6224. Boa noite, Oxané 6224. Identifique, Prode Duna, desça para 2000, ajuste 1015, informe estabilizado no localizador. Prode Duna vai reportar estabilizado, Oxané 6224. 7, para o posto de estacionamento, portão 3. Autorizado, chame para o táxi, o altímetro no 0, no 5, web 6747. Chame para o táxi, 47. 9075 no solo 57, ao livrar à direita, prossiga na Alfa, chama antes da taxiway Juliette. Alfa 07. No 5, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento é 110 graus com 9 nós, o altímetro 1015. Passou externo, passou travado. Já teria autorização pro azul 4209? Só tô guardando o trip pousar, ok? Tá pronto para o push já? Tá, ok, já tá pronto. Tá livre o push aguardando o estante para a cota. Tá quente, livre o push aguardando para a cota. Salvador Web 6747 para o fax com 152 a bordo, 4 horas e 12 ao término na convite. Livre o táxi à direita, chama no Forte Espera para a decolagem. Direita, chama para a decolagem. O 4209, copia? Prossiga. Cono e alterna 13325. Agora tem essa equipe aqui, 3325. Grato, tenha uma boa noite, bom dia. Realmente. Transponder é 5031 e o controle 198, cotejo. Gente, o azul 4209, atualizado com o FINS, nível 360. Professor Zulu 16. Decola da pistão no zero, saída da EL, curva pela direita, após Leda e Bridge. O transponder é o 5031 e o controle 198. Correto, chame táxi azul 4209, 1015, altinho. 4209, 1015. O trip 55 no 5, no solo 01, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, 55 no 5. Voo 907 para ingresso na Juliette. Ingresse via Juliette, portão 03, voo 9075. Juliette para 03, 9075. Ponte 010, pronto, é de 6747. Web 6747 autorizado alinhar e decolada 10, vento de 120 graus com uma dezena de nós. Alinhar decola no 0, F77, passete. A linha decola, confirmando, ok? É o vento 120 com 8 nós. A linha decola 1-0, obrigado, é 7-4-0. O F6747 decolou 05, controle 19-8, bom voo e boa noite. Boa noite, obrigado. Para o táxi, 14209. 90 a bordo, autonomia 0245, alterno da Leão. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Chame quando pronto para a decolagem, o QNH 1015, o azul 4209. Cliente autorizado, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Chamar por espera, o azul 4209, o altímetro 1. Boa noite, Gol 1076, identifique, chega da Mari, desça para 2 mil pés, ajuste no 0105, informe no localizador. Gente, 2 mil, está... Vai reportar no localizador. Autorizado direto, Duna? Autorizado por onde, Duna? Salvador, é o Rio 0102. Rio 9072320 para o Galeão, copia. Rio. Ok, Rio 9072, não, nada disso. Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível de voo 320 pela Aperuisque, Corrijo, Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da cabeceira 10 inicialmente na subida da El, com curva direita, após direto para as posições Leda e Bidev. Transponder é 5037, o controle opera em 119.8, Cotejo. Ok, autorizado nível 320 para variar. Pista 10 é decolagem, curva à direita, Dael Leda, Bidev, 5037, 19.8. E as 0 vezes da rota, é a pedaleta 8 seguro, outro Zulu 3, que é o grupo. E a Amper Zulu 14 até Tokyo. É o Rio 5972. Correto, Rio 5972, chame pronto para o pushback e acionamento no Pátio 3. Senhor Palhares, muito obrigado. Nada. Mano, transponder 5037, né? Isso mesmo, 5037. É o Rio 5972. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, Oxanéia 6224. Boa noite, Oxanéia 6224, avistado. Pode passar no externo, baixar a travada. Eu ia postar segunda milha agora pro externo. Azul 4209, após o Avianca que pousa, a linha mantém 1-0. Avianca, a linha mantém, a linha já tá aqui. Oxanéia 6224, tá livre, pouso na 10, cheque o trem, vento é 120 graus, 8 nós, QNH 1015. Ok, tá livre, pouso, tá com o trem embaixo travado, 6224. ...7647, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, web 6747, obrigado, boa noite. Boa noite.